eu pense, que eu faça, que eu diga. Se eu digo o que quero, não é o que eu quero. Um corpo estendido, um carro enguiçado. Na praia, no asfalto, na roça, no espaço. Da fissura e o que tá dentro é a dobra do fora. Tudo é ruína e desde o início a linha de fuga, o buraco na estrada. É tudo objeto até o complemento. O fragmento de um sabonete. E no começo era cópia da cópia. Um corpo na cama, um fósforo aceso. Que eu pense, que eu faça, que eu diga. Se eu digo o que quero, não é o que eu quero. Um corpo estendido, um carro enguiçado. Na praia, no asfalto, na roça, no espaço.